Sala cara, maca, mamãe, delícia. Não posso ser a ponte, mamãe. sala kara makama mingi lisa. No mula susi na mote maima. Soki na sali mabena kofuka mambo na bonga. Olivier, attaquez. Tous les liens.